dor e em tudo que eu sinto, e até nos lugares que ninguém crê, eu te vejo. Seu olho de dia pra mim é sombra, e mesmo no escuro onde ninguém vê, eu te vejo. Aquilo que antes eu não poderia, até por não saber. Mas agora te vejo.